azul. Lembrei da nossa caminhada pelos confins da América do Sul. Chegamos onde não havia nada, um mar de sal que refletia a luz. Uma cidade abandonada, seguimos vendo a outro mundo. Ao longo dessa trajetória, ficamos cada vez mais próximos. Notei cada detalhe mínimo e trago tudo na memória. Porque você é o imã do meu dínamo, do meu dínamo. Olham, velha chaga, teu sorriso é o que eles temem, medo, medo. Ver a moderno, convite sensual, ó telefonista, se a palavra já foi. Meu coração é novo, meu coração é novo. Eu nem li o jornal. Nessa caverna o convite é sempre igual. Telefonista, se a distância já morreu. Independência ou morte, descanso em berço forte. A paz na terra vem. Teu sorriso é o que eles temem, medo, medo, medo. É feira moderno, convite sensual, ó telefonista, se a palavra já morreu. Meu coração é